alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Descobri que a vida não é tão bonita como é falada em versos e prosas. Há esses poetas que endeusam tudo. Eita, esses poetas sempre fazem a vida ficar mais bonita, né? Mas a vida é bonita, sim, gente. Onde é que a gente... Como é que você pode dizer que a vida não seja bonita? É o dom mais precioso que nós temos, a vida. Então a gente tem que falar tudo que for de bom, de belo para a vida, a gente tem que falar. Claro que sim. Ora, por que que não? E olha, a partir de agora, então, vamos dar vida à nossa vida. Estamos aí chegando com o nosso encontro com o programa Maurício Fares. E é com muito carinho, com muita alegria, com muita vida e muito otimismo que eu cumprimento a cada um de vocês. Menina, beijão. Legal? Fica com Deus, viu? Que você tem aí a realização de todos os seus sonhos. Meu amigo, para você também. Felicidades, tudo de bom, viu? Olha, hoje eu tenho aqui o Teodoro Sampaio, Simon Garfunkel, Odair José, João Paulo e Daniel, Rod Stewart, Rick Renner e mais outras músicas lindonas que você vai curtir no nosso programa. Então fique ligado e também a carta destaque, não é? Daqui um pouco eu te digo qual é ela. O Teodoro Sampaio, então vamos começar cantando aí. É o Passe Livre, Roda Menino! Tudo que faço você acha errado. O que você quer não é certo pra mim. É melhor cada um seguir um caminho. Não podemos mais continuar assim. Até um gesto meu lhe provoca briga. Você se irrita, diz que me odeia. Me xinga e me olha só de cara feia. Sinal que entre nós tudo chega ao fim. Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você mulher. Queremos agradecer esse grande talento da música sertaneja que aceitou o convite para cantar com a gente. Obrigado, Barreirinho, o cantor das andorinhas. E vamos nós, irmão! Você não é obrigada a viver comigo se você não quer. Vou dar agora seu passe livre. Você pode ir para onde quiser. Vamos encarar a realidade e ver o problema como ele é. Pra você não existe só eu de homem. Pra mim não existe só você mulher. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Olha, minha carta destaque hoje é uma carta legal, viu? É uma carta interessante, a carta do homem apaixonado e traído de Diadema em São Paulo. Ai, que beleza, né? O pessoal de São Paulo participa bastante comigo aqui. Eu fico muito contente com isso aí. Agradeço a vocês pelo carinho, Pessoal, nem todas as cidades transmitem o programa através de uma emissora de rádio, mas o pessoal acompanha pelo computador. Então, muito obrigado a vocês aí. E quem me acompanha através das emissoras de rádio também, aquele abraço bem apertado. E obrigado pela audiência de cada um de vocês aí, viu? Então, daqui um pouquinho, essa carta aí é a carta do homem apaixonado e traído de Diadema, em São Paulo. Vamos saber a história dele. Eu ainda não li a carta, mas daqui um pouco eu vou ler e vou saber o que, que ele quer dizer, tá bom? E olha agora quem vem aí para cantar. Simon e Garfunkel, Mr. Robinson. Opa, essa música também foi uma sucessão. Roda, meninão! Existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais, próprias para o alívio imediato das dores.

sabe o que quer. Sou apaixonado por essa mulher. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Ei, mas tem uma frase aqui atribuída ao saudoso Chico Xavier que realmente mostra aí a personalidade e o caráter do Chico. Olha só, fico triste quando alguém me ofende. Fico. Mas com certeza eu ficaria muito mais triste se fosse eu que estivesse ofendendo alguém. Magoar alguém é terrível. Isso é realmente uma coisa... Porque ninguém gosta de ser magoado. Agora, você já imaginou também você magoar alguém? Você chegar a esse ponto de premeditadamente magoar, provocar ou causar uma mágoa em alguém? Aí isso dói demais. Vai doer mais na gente do que na outra pessoa. Acredito que sim, quem tem bom caráter, né? Isso é, entenda bem. Para as pessoas de bem, isso aí realmente vai doer demais da conta, né? Olha, eu era para ter trazido uma dobradinha agora há pouco e eu não trouxe, né? Então eu vou trazer a dobradinha nesse bloco. Eu vou rodar Odair José, Planta Sem Raiz, e Maurício Fares, O Preço da Vida, tá bom? Então roda essas duas aí, menino. Desculpa aí pela falha, viu? Era para ter sido no bloco anterior, mas tem nada não. O importante é que tá saindo a dobradinha, né? Não pense, eu estou aqui. E daqui não saio sem você. Hoje eu sei o que ontem passei, longe sem te ver. Só agora eu fui compreender você. Sou planta sem raiz. Veja que a saudade superou toda a maldade. Vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. Só agora eu fui compreender que sem você sou planta sem raiz. Veja que a saudade superou toda a maldade. Vem comigo ser feliz. E pra começar, eu já terminei de pensar nos dias de tristeza e agonia dessa vida que passei. Que sem você sou planta sem raiz. Veja. Programa Maurício Fares. Descobri que a vida não é tão bonita como é falada em versos e prosas.

sem ela sei que vou sofrer. Será essa mulher querida, amante e amiga desse meu pagar o preço que a vida cobrar para conservar esse amor verdade. Se a felicidade é apenas momentos, quero ser momentos de felicidade. Se acaso a sorte me nos separar, vão ficar as marcas do amor esculpidas. Moverás por mim aonde estiver, moverei por ti o resto da vida. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Será essa mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Não quero, não devo, não posso ficar sem ela, sei que vou sofrer. Será essa mulher querida, amante e amiga desse meu viver. Olha, já que eu tô falando de frases de impacto, essa aqui, por exemplo, postada pelo meu amigo Mário Luiz Bauer, é uma frase que leva a gente a uma reflexão. Com o tempo, a gente se desapega das manias, reinventa certezas, vai desatando os nós e criando laços, deixa de lado a agitação e passa a curtir a rotina da paz, do amor próprio, da delicadeza, de um bom livro ou de uma boa companhia. Com o tempo, a gente para de viver para fora e começa a ser feliz por dentro. É porque a maior parte do tempo da vida da gente, a gente vive em função dos outros e esquece que nós temos a nossa própria vida. Então, só com o passar do tempo é que a gente vai reaprendendo esses valores e aí, então, a gente começa a viver por nós mesmos, né? Não para agradar aos demais, não para agradar a sociedade. E aí, então, a gente começa a ser feliz por dentro. Muito boa, Mário Luiz Bauer. Obrigado, amigão. Um abração para você aí. Ele tá lá em Ipatinga, em Minas Gerais, né? E olha, mais uma música bonita. Eita, agora é o Rod Stewart que vem aí para cantar. Sailing. Roda, menino, roda. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing

Sebo de carneiro perfumado, saúde com beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Muito bueno. A hora é hora de la carta destaque. Então, vamos lá, vamos trazer a nossa cartinha de destaque. Pode soltar a vinheta aí, menino. Solta a vinhetinha que eu já tô aqui prontinho para ler também. E agora, a carta destaque do ouvinte. A história, eu já venho dizendo desde o início, é do homem apaixonado e traído de Diadema, em São Paulo. Olha só o que, ele escreveu aqui. Meu caro Maurício Fares, tudo bem? Tá tudo bem. Olha, Maurício, eu ouço o teu programa através da Rádio Transpaulista. É aquilo que eu falei no começo, você se lembra? Que muitos me ouvem através do computador, mas tem muitos que me ouvem também através das emissoras de rádio, que lá em São Paulo tem muitas emissoras que retransmitem o programa Maurício Fares. Mas então, vamos lá. Maurício, eu gostaria que você desse um alô para todos que estiverem ouvindo o teu programa nesse instante. Eu estou acompanhando o teu sucesso e dá para perceber o quanto você é querido pelos teus ouvintes atuais e os antigos. Eu faço parte dos novos ouvintes, pois não cheguei a te conhecer quando você disse ter trabalhado na Rádio Nacional. Mas, Maurício, eu fico impressionado com o tanto de casos parecidos com o meu que você lê sempre nos teus programas. Parece que o que mais existe entre as pessoas que se gostam é traição e falsidade. Aí eu vejo cada carta que você lê e fico imaginando a vida dessas pessoas e comparando com a minha. Olha, Maurício, eu também tive uma decepção amorosa na minha vida. Uma grande decepção. Eu achava que era o homem da vida de uma mulher falsa e fingida, mas ela apenas brincava com meus sentimentos. Nós nos conhecemos numa festinha na casa de uma amiga em comum. Dançamos um pouco e conversamos bastante. Daí eu perguntei a ela se ela gostaria de namorar comigo e ela disse que sim. Quando foi no final da festa, como eu estava de carro, convidei-a para sair comigo que eu a levaria para sua casa. Ela aceitou e então saímos em direção ao bairro em que ela morava. Olha, Maurício, no caminho ela me disse que gostaria muito de conhecer o motel, pois ela tinha muita curiosidade em saber como é que era e se eu a levaria até o motel. Ah, na hora eu fiquei surpreso, Maurício, mas eu disse que sim, que a levaria para conhecer. Então, levei-a até o motel que fica na beira da Ayrton Senna. A Ayrton Senna é uma rodovia que tem aí em São Paulo, né? Que você falou na beira da Ayrton Senna, eu fiquei aqui por entender, mas é numa rodovia que tem aí em São Paulo. Pois é, Maurício, ela ficou encantada, dizendo ser exatamente como ela imaginava. Então, a gente transou, e aí saímos, e eu levei-a até sua casa. Passamos a nos encontrar com certa frequência, e todas as vezes eu a levava ao motel. Olha, Maurício, eu já estava me sentindo apaixonado por essa mulher. Foi aí que eu fiquei sabendo um pouco da vida dela. Aquela amiga em comum, aquela que nós fomos na casa dela no dia da festa, me telefonou e disse que era para tomar cuidado, porque ela não era uma mulher confiável e que ela saía com outros homens também. Disse até o nome do motel em que ela ia sempre. Maurício, na hora eu pensei que fosse apenas fofoca dessa amiga. Mas depois, com o tempo, eu pude perceber que ela estava falando a verdade, pois um dia, sem avisar, eu fui até a casa dela e aí o seu irmão inocentemente disse que ela tinha saído com o namorado dela que havia passado de carro para apanhá-la. Ah, Maurício, eu fiquei surpreso com essa revelação do irmão dela e então é que pude avaliar o quanto eu fui um trouxa esse tempo todo, pois ela namorava comigo e com o outro também. Maurício, desde esse dia que eu fiquei com raiva dela. Eu não quero mais saber de me encontrar com ela, nem o celular eu atendo, pois foi uma cachorrada que ela fez comigo. Eu gostaria de encontrar uma forma de dizer a ela do desprezo e do nojo que eu fiquei sentindo dela. Era o que eu tinha para te contar, Maurício. Xiii, credo, menino, você tá injuriado mesmo, hein? Calma, calma. Isso não é bom pro coração, não. Calma, menino. Tá mais calminho agora? Agora tu. Pois, muito bem. Então, deixa eu te falar uma coisa séria. O problema atual, ou o problema maior dos dias atuais, meu jovem, é principalmente com os casais, é que fazem muito sexo e pouco conversam e não sabem detalhes da vida um do outro. Não sabem das afinidades. Quando se encontram, já vão logo pro finalmente. E daí, quando vem a descobrir alguma coisa a respeito da outra pessoa, assim como foi no seu caso, através da amiga de vocês, fica surpreso e revoltado, né? Por ter sido enganado. Olha, menino, só o fato de você já ter saído com ela para um motel na primeira vez que se encontraram foi uma pista, um indicativo de que ela não era alguém assim tão ingênua e inocente, não. Você é que se deixou levar pela empolgação e não atentou para esses detalhes. Mas, amigo, o pior foi você ter se apaixonado por ela. Ou será que isso não foi apenas tesão? É, pois todas as vezes que vocês se encontraram foi para irem para um motel, não é? Sinal que, no caso de vocês, era só desejo e nada mais. Você ficou revoltado e chateado, tá certo, né? Por descobrir que ela tem outro amante. Mas para diminuir um pouco a sua revolta, pensa o seguinte. Ela te usou, não te usou? Claro. Ela te usou. Mas você também não se aproveitou dela o bastante tempo, no tempo que vocês ficaram juntos? Foi ou não foi assim? Então, o melhor mesmo é partir para outra. Vamos lá, levanta a cabeça, respira fundo. Respira fundo, olha em frente. Logo vai aparecer uma outra paixão e você esquecerá o que você chama de traição. Deixa eu voltar aqui um pedaço na sua história. Você diz que gostaria de dizer a ela do seu nojo e desprezo. Mas sabe o que eu penso? Eu acho que é melhor você deixar isso pra lá e seguir a sua vida em frente. Ah, deixa disso, é bobagem. Esse revanchismo aí não vai te fazer bem. Isso aí não vai te trazer benefício nenhum. O que que adianta, né? Você vai fazer... vai esculhambar, falar as coisas pra ela? Isso aí vai fazer algum bem pra você? Só vai desabafar, mas depois você não pode ficar até arrependido disso aí? Então deixa isso pra lá. A vida segue o curso, siga em frente a sua vida. Vai aparecer alguém pra realmente fazer feliz. Olha, essa música que eu vou rodar aqui agora não tem muito a ver com a sua história. Não, acho que não tem não. Mas vou rodar assim mesmo, né? Porque ela é muito bonita, eu gosto dessa música. Rick Renner, só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim. Roda lá, menino! Fecha a porta devagar, quero ver você sair. Solte as asas pra voar, nada mais te prende aqui. As amarras da paixão, arrepende se você quiser. Vou abrir meu coração pro amor de outra mulher. Só quero te dizer, ninguém te amou nem vai te amar assim. Você por certo vai lembrar de mim em cada boca que você beijar. Só quero te dizer, não vai ser fácil de me esquecer. Você é um livro que só eu sei ler, pois tive tempo de te decorar. Abraçar,